Queridos, nós estamos vivendo numa era onde os valores de Deus, eles estão completamente distorcidos. Na realidade, o mundo distorce os valores de Deus. O homem distorce os valores, os princípios de Deus. E, queridos, se existe uma segurança e uma proteção para vivermos ali no centro da vontade de Deus, cumprindo o propósito, essa proteção se intitula Princípios de Deus, que são imutáveis, que são inegociáveis. E quando nós tentamos mudar esses princípios, quando nós tentamos negociar ou dizer, não é bem assim, mas pode ser assado, vai se tornando como se fosse uma bola de neve destrutiva. Nós vivemos num mundo onde os valores familiares e a posição da família e a função que Deus estabeleceu para a família tem sido mudada pelo homem. Aí no início do século XIX, do século XX, aliás, iniciou-se esse movimento feminista. As mulheres têm os seus direitos jurídicos. Elas têm que ter um lugar. E ali começou algo muito destrutivo para a família. A mulher começou a buscar uma posição fora do jeito de Deus. E aí o que aconteceu? Ela passou a ter menos tempo para estar em casa, para cumprir o seu papel de esposa, de mãe. Porque não era tão legal ser do lar. E isso chegou para os nossos dias. Talvez você é mulher e vai se identificar com isso. Quando você vai preencher qualquer ficha, coloca assim, profissão, você tem que colocar do lá. A tendência da nossa mente é nos sentirmos diminuídas por causa disso. E com isso veio tantas coisas modernas para poder tentar suprir essa lacuna que ficou em casa. E isso chegou também para os nossos dias. Essa instituição família, o mundo tenta dizer que é uma instituição falida. Mas esse não é o princípio de Deus para a família. Esse não é o sonho de Deus para a família. Esse não é o projeto de Deus para a família. E eu creio que o projeto de Deus é um projeto de restauração. É um projeto de reconstrução. Eu fico maravilhada com o Senhor quando Ele nos chama individualmente para perto dEle. E nos mostra quem Ele é e aquilo que Ele pode fazer por nós. Nós podemos olhar para esses valores, para essa modernidade, para esse mundo contemporâneo. Se olharmos com um olhar simplesmente humano, nós falamos, gente, não tem jeito mais. Hoje é filho matando mãe, pai abusando de filhos e filhas. Enfim, o amor está se esfriando, não é verdade? Mas o Senhor não muda. Ele não muda. E eu vim trazer uma palavra para você de encorajamento essa noite. Uma palavra de restauração para o nosso coração essa noite. Amém? Gostaria que você abrisse a Bíblia em Lucas, capítulo 6, de 46 a 49. Lucas 6, 46 a 49. Amém? Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. E no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Voltando um pouquinho aqui à introdução, o grande mal da humanidade, nós falamos apenas do século 20 para cá, né? Mas desde que o homem pecou, ele se desviou da essência, do propósito, do jeito de Deus. Isso perdura ao longo da história da humanidade. E o grande problema é que o homem se tornou o centro de tudo. Daí vem as distorções, essas questões que, humanamente falando, elas se tornam insolúveis mesmo. Mas esse texto aqui é um texto muito conhecido, é uma parábola. E o Senhor Jesus, ele tem algo para nos ensinar aqui essa noite. Eu queria falar um pouquinho desse texto. Em primeiro lugar, ele diz: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Ou seja, se de fato ele é o meu Senhor, se de fato a vontade dele tem sido estabelecida na minha vida, se de fato o Senhor tem cumprido o propósito dele na minha vida, o projeto dele para a minha vida, eu não simplesmente vou chamá-lo de Senhor, mas eu vou fazer aquilo que ele diz. Porque ser Senhor da nossa vida é ter domínio sobre a nossa vida. É ter o controle sobre a nossa vida. Agora, queridos, Deus é lindo e educado. Ele não invade ninguém. Ele não vai te obrigar nunca a que você faça a vontade dele. Ele te atrai. Ele te chama. Ele te acolhe. Mas a decisão é nossa. E é tão interessante quando Jesus, os discípulos perguntaram: Jesus, mas como orar ao Pai? Como orar? E aí Jesus ensina ali: o Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso. Ou seja, se estabeleça, que se estabeleça o teu reino. Quando falamos de reino, pensamos em alguém que reina, e este reino é um reino de um único rei. Que seja feita a tua vontade, ou seja, que se estabeleça a tua vontade, Senhor, sobre a minha vida. Esses dias nós tivemos uma ilustração lá na nossa igreja. Eu achei assim muito interessante, algo tão simples, mas falou tanto com as pessoas da igreja, que eu me lembro que na segunda-feira o assunto da nossa célula foi a história do banquinho da decisão. E foram dois jovens fazendo essa encenação a respeito de uma moça que queria entregar para Jesus o banquinho da decisão. E ela chegou toda faceira: oh, Jesus, eu te entrego o banquinho da decisão. E Jesus sentou no banquinho. Aí a primeira situação que ela tinha que tomar uma decisão, ela foi chegando perto do banquinho, foi sentando no banquinho, foi... Vocês conhecem a palavra arredando? Conhece? Foi arredando Jesus para lá, daí a pouco ela estava sentada no banquinho. E assim foi, foram várias cenas e aquilo foi muito interessante. Porque é muito lindo dizer que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, eis-me aqui, Senhor, lindo! Mas, queridos, quando nós temos que tomar decisões, Nós precisamos aprender a consultar esse rei e perguntar: o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer de mim? E esse texto está falando sobre isso, sobre chamá-lo de Senhor, Senhor, e fazer a vontade desse Senhor. Nos submeter à vontade desse Senhor. Queridos, Deus tem um plano perfeito para a nossa vida como indivíduos e para as nossas famílias também. Deus tem um plano perfeito, Deus tem um plano traçado sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Queridos, e converter a Deus, converter a Cristo, é mudar a nossa rota, ou seja, eu caminhava por mim mesmo. Mas quando eu me converto a Ele, eu vou caminhar neste caminho estreito, mas que me direciona para uma vida abundante. Esses dias eu tive uma experiência tremenda com o Salmo 23. Quando se inicia, o Senhor é o meu pastor. E eu me lembro que eu e meu marido estávamos ali vivendo uma situação que há dias nós estávamos buscando direcionamento, mas sempre buscando assim, né? Vamos pensar como que a gente pode fazer. Vamos ver se fizermos desse jeito. E o Nelson, como ele é administrador, ele sempre tem estratégias e boas, né? Mas por mais que nós pensássemos, eu me lembro ele acordando muito cedo, e, sabe, estressado. E falei: Nel, sabe de uma coisa? Vamos colocar diante do Senhor. E naquele dia o Senhor me deu esse salmo. Ele falou: Cris, se eu for o seu Senhor e o seu pastor, nada te faltará. Você vai encontrar um lugar de descanso, o mal não sobrevirá sobre a sua vida. E foi me falando das promessas daquele salmo. Quando nós nos convertemos a eles, queridos, nós nos convertemos aos princípios dele. A questão é que muitas vezes nós queremos as promessas, nós queremos as bênçãos, mas nós não queremos nos submeter ao dono das promessas. Nós queremos direção, mas queremos andar pelas nossas próprias pernas. Sabe aquela coisa que às vezes a gente se acha tão importante, que a gente tenta dar uma ajudinha para Deus? Não, Senhor, o Senhor já me falou que vai ser assim, então deixa eu dar só uma ajudinha. Não tem problema, não. Vamos junto aqui. Queridos, Deus não precisa da nossa ajuda. E quando a gente começa a querer ajudar e querer colocar a nossa mão e querer dar o nosso jeitinho, a gente se desconforma de Deus. A palavra de Deus nos diz para nós não nos conformarmos com esse mundo. Amém? O que é nos conformar? Entrar na forma. O que é entrar na forma? Entrar e viver nos princípios e pensamentos desse mundo que jaz no maligno. Mas nós somos chamados para nos conformarmos com a forma de Deus. Para caminharmos dentro dos princípios de Deus. Queridos, nós não fomos chamados para andarmos pelas preferências, mas pelos princípios. Porque quando nós andamos por preferências, nós somos injustos. Mas se nós somos convertidos ao Senhor, a justiça de Deus, ela alcança o nosso coração e ela flui através de nós. Nosso Deus é um Deus de equidade, não é verdade? E Ele estabeleceu princípios, princípios para nós. E se nós caminharmos dentro desses princípios, nós vamos experimentar as bênçãos de Deus. E falando sobre lar, sobre família, em primeiro lugar, família é uma instituição criada por Deus, nascida no coração de Deus. O homem nos criou para sermos família. Ele estabeleceu este padrão, esta forma, desde o início de todas as coisas. E desde o início, ele estabeleceu papéis muito claros sobre a família. E eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui essa noite. Sobre esse jeito de Deus para ser família. Sabe, muitas vezes nós nos deparamos com circunstâncias e situações. Eu tenho certeza que se nós nos alinharmos ao jeito de Deus para ser família, a gente vai ter os problemas solucionados. E eu não venho falar para você de algo utópico, não, mas é algo que é real. Sobre a manifestação do poder de Deus que restaura, que reconstrói, que renova a família. A gente já leu um pouquinho do texto com a pastora. E eu creio que veio testificar mesmo o meu coração. Eu queria que você abrisse a Bíblia junto comigo lá em Efésios. Esse é um texto muito conhecido. E a gente precisa às vezes tomar cuidado com os textos muito conhecidos. Porque às vezes nós sabemos de cor. Nós até citamos o que a Bíblia diz, mas nós precisamos aprender a viver. E a palavra de Deus, ela é viva, ela se renova, ela é penetrante. E eu creio que Deus pode trazer vida a esse padrão que ele estabeleceu para as nossas famílias dentro da nossa casa. Amém? Vamos ler então. Vamos começar no capítulo 5. Já vamos direto ao versículo 22. E é interessante que o livro de Efésios, aqui nós já estamos no capítulo 5 do livro de Efésios. Mas se você vai ler no capítulo 1, 2, 3, 4 e o próprio capítulo 5, o apóstolo Paulo vai tratando, primeiro, de uma experiência individual, de entender as riquezas da glória do Senhor. Ele vai tratando dessa questão, eu com Deus, o poder de Deus se manifestando sobre a minha vida, as promessas que Deus tem para a minha vida. E ali ele vai entrando e tratando de assuntos a respeito de relacionamento. E antes de falar da questão família, ele está falando sobre relacionamentos entre os irmãos. E eu entendo que existe aqui uma construção muito de Deus, queridos. Porque o que eu sou com o outro é resultado daquilo que eu sou com Deus. E que Deus é em mim. Eu falo muito sobre o plano vertical e horizontal da cruz. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao meu próximo como Ele nos amou. A minha vida com Deus, o meu relacionamento de intimidade, de reverência, de conhecimento de Deus, a minha caminhada com Deus, a obra de Deus em mim, ela vai refletir na minha vida com o outro. E eu acho isso muito bem retratado aqui nesse livro de Efésios. E pensando aqui, lendo, né, Efésios 5:22, a Bíblia fala: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Esses dias lá no nosso grupo de célula, nós vamos em casal, mas na hora da lição fica os homens numa sala e as esposas na outra sala. E nós estávamos conversando sobre essa questão de se casar a filha e tal, e uma das irmãs falou: irmãs, nós não temos preparado as nossas filhas para serem esposas. Nós encorajamos, nós preparamos as nossas filhas para elas serem boas profissionais, para elas estudarem muito, para elas não dependerem do marido. E eu sei que naquele dia o Espírito Santo estava comunicando algo ao nosso coração. E é interessante que tem gente que fala assim, não, mas submissão não é aquela sujeição. Não é verdade? Eu creio que Deus criou a mulher e ele tirou ela ali da costela de Adão para ela ser a adjutora. E queridos, quando esse papel se troca numa família, isso é uma destruição. A mulher não foi feita para exercer a maior autoridade dentro de casa. Existe até um pensamento, né, que o homem fala, não, lá em casa quem dá a última palavra sou eu. Sim, senhora. E a gente acha lindo, né? Mas quando isso muda, a família se torna desalinhada do jeito de Deus. E nós vamos colher fruto disso. A palavra de Deus fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas que a mulher tola, destrói. Existe uma autoridade, algo que Deus depositou na vida da esposa, da mulher. Para que ela seja aquela que edifique ou destrua aquele lá. Irmãos, isso é muito sério. Eu estou falando isso para as mulheres. Ontem nós saímos para comer alguma coisa depois do culto e uma pessoa comentou sobre essa questão. Como que é lá na sua casa? Você que é a pregadora, você que está mais à frente. Como que é isso com seu marido e tal, tal, tal? Eu falei, olha, exercendo essa função ministerial, realmente, eu subo ali num púlpito, eu prego a palavra. Deus me deu esse talento para cantar, ministrar louvor. Mas quem é o cabeça lá em casa é meu marido. E eu me lembro quando o Senhor me chamou para o ministério extralocal, né? Eu falei, Deus, como que vai ser isso? Eu vim ali, né, de uma estrutura e uma linha bem... Estou ali no local, servindo, cuidando de tudo. Mas eu falei, olha, Senhor, se realmente o Senhor está me chamando para me levar para nações, o sinal de que realmente é o Senhor é a aprovação do meu marido. E eu me lembro que eu estava na minha primeira viagem em Curitiba, já há alguns dias, e falando ao telefone... compartilhando das bênçãos, ele, poxa, glória a Deus, mas que bom que você está voltando para casa, nós já estamos com saudade. Eu falei, olha, amém. Eu falei, vou lançar a primeira semente, né? Mas, pois é, mas eu estou achando que essa não vai ser a única viagem. E ele, amém, Cris, glória a Deus. Eu falei, Senhor, isso é de Deus. Aí eu falei, vou lançar a segunda semente, né? Mas é, sabe o que é? Isso é a versão mineira, viu, gente? Sabe o que, que é? O Senhor falou comigo que ele que vai me levar, assim, para outras nações. Sabe quando a gente fala assim, até meio engolindo, né? E ele, não, Cris, isso é de Deus. E tem 18 anos já, né, Nelson? Que a gente tem caminhado aí nessa dispensação maravilhosa. E nem sempre ele pôde me acompanhar. Mas eu quero deixar aqui uma palavra para as irmãs. Eu nunca fiz nada em nome de Deus que não tivesse aprovação do meu marido. Porque Deus não vai dizer nada para nós que esteja em desacordo com os princípios dele. Com os princípios da palavra. Não, mas Deus me falou. Então, minha filha, ore e peça para Deus falar com seu marido. Porque se Deus não falar com seu marido e você quer viver uma vida de quem agrada a Deus... você vai ter que obedecer. É simples assim. E queridos, ou queridas, né? Quando nós vivemos uma vida de obediência à palavra de Deus, nós somos abençoadas. Deus honra. Deus honra. Porque ele estabeleceu um jeito... para que houvesse uma família abençoada, bem-sucedida. Amém? Vamos continuar ali, 25. Essa parte aqui as irmãs vão gostar também, ó. Estão esperando, né? Maridos, amai vossa mulher. As vossas não, né? Misericórdia, gente. Vamos tirar esses S aí. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Eu acho isso tremendo. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem, a seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse um mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Falei sobre essa submissão, sobre essa sujeição. E, queridas, eu vou dizer uma coisa, nós conseguimos viver isso de fato pela obra do Espírito Santo em nós, porque nós não temos essa natureza. O homem não tem essa natureza. Nós não nascemos, nós mulheres não nascemos com essa natureza. Mas o Espírito Santo gera isso em nós. Maridos, amai as vossas esposas assim como Cristo amou a igreja. Que tipo de amor é esse? É amor de Deus. É um amor que Deus ministra ao coração. Cristo amou a igreja ao ponto de dar a sua própria vida pela igreja. Nós vivemos numa sociedade egoísta. Como eu disse, o grande problema é que o ser humano quer sempre estar no centro. E tem muita gente que casa para ser feliz, não é? Ai, Senhor, estou orando para o marido. Oh, Deus, manda uma varoa do alto. E fica naquela expectativa, não, eu vou casar e agora os meus problemas vão se acabar. Engano seu. Porque é um desafio. Uma união de duas pessoas diferentes, de linhagens diferentes, de famílias diferentes, que vêm com depósitos diferentes. Mas voltando ali ao primeiro texto sobre construir a casa sobre a rocha, e pensando na palavra de Deus quando diz que a cruz de Jesus quebrou a rixa, nós entendemos que em Cristo nós podemos viver essa unidade onde nós não pensamos em nós, mas nós pensamos no outro. Maridos, amai. E aqui diz, se você não ama sua esposa, você não ama a si mesmo. Talvez em nome do egoísmo, do egocentrismo, não, eu quero para mim, é por mim. Ela tem que ser submissa. E aí tem a brincadeira dos homens, né? Mulher nasceu para esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque. Vocês já ouviram isso aqui, nessa região? Isso é coisa de mineiro, então? Ela nasceu para ser amada, para ser cuidada. Ela é o lado frágil. E é assim que Deus fez. A mulher nunca vai ser igual ao homem, graças a Deus por isso. Nós não temos a mesma estrutura física, nós não temos a mesma estrutura emocional. Não temos. Deus criou o homem e Deus criou a mulher, ponto. O homem fica querendo distorcer isso. E aí a gente ouve assim o lado feminino do homem. Misericórdia! Não tem nada disso não, irmãos. Mulher é mais sensível. Ela tem uma percepção diferente. A mulher, ela enxerga coisas que o homem não vê muitas vezes, mas ao mesmo tempo o homem é aquele que protege. E tem que ser assim. O homem é o provedor. Hoje as mulheres trabalham, as mulheres executam tarefas extra casa, porque sempre a tarefa de casa continua, não é, mulheres? E hoje os papéis estão trocados, irmãos. E os nossos filhos, muitas vezes, estão sendo criados por um padrão distorcido. Quem é a maior autoridade dentro da nossa casa é o pai, é o homem, sim. Maridos, amai as vossas esposas. Cuide da sua esposa. Ame-a como você se ama. Dê sua vida por ela. Você quer ser abençoado, ter um lar abençoado? Tome uma posição de um marido segundo o coração de Deus. Você, mulher, quer ser abençoada, ter um lar abençoado? Tome a posição de uma mulher segundo o coração de Deus. Talvez você diga, Cristo, não tem mais jeito. Mas o que eu vim dizer para você hoje à noite é que tem jeito. Que Ele dá jeito. Amém? Aqui fala sobre deixar o homem, o seu pai e sua mãe. Eu estou vivendo algo muito recente, muito fresquinho lá na minha casa, que é essa situação de ter minha filha se casando com 19 aninhos. E eu contei, né, para algumas pessoas já, que ela se casou no dia 26 de dezembro, dia 28 ela foi embora para a Itália. E era minha filha caçula, aquela filha protegida, minha Barbie, minha princesinha. E de repente a gente entrega para um homem de Deus, glória a Deus, aleluia. Mas agora a gente não vai ficar ditando as ordens mais. Esses dias eles estão para vir nos visitar aqui no Brasil. E tanto os pais dele quanto nós moramos em Belo Horizonte. Então eles vão dividir um pouquinho. Eu já falei, olha filha, vocês decidam. Vai ter caminha, vai ter comidinha aqui, mas vocês decidam o dia que vocês quiserem ficar, como vocês querem ficar. Sabe por quê, queridos? Porque agora é eles. Essa questão de viver uma vida marital em conjunto com a família, isso não é plano de Deus. Você pode buscar um conselho, você pode buscar uma sabedoria, uma experiência com seus pais. Mas você assumiu um casamento, você assumiu um lar. E agora você e o seu marido, agora você e a sua esposa. Nós pais precisamos entender isso. Eu sinto de falar isso aqui essa noite. E de fato liberarmos os nossos filhos para que eles vivam segundo os padrões de Deus. Eles estão ali constituindo uma família. E nós como pais temos o papel hoje, sabe de quê? Joelho. Orar. Senhor, abençoa. Senhor, cuida. Senhor, ensina. Senhor, instrua. Senhor, alicerça esses dois. Ponto. Eu me lembro quando eu me casei, minha mãe sempre foi assim, durona, graças a Deus. Ela falou, olha minha filha, você também está casando com 19 anos. Eu acho que você podia esperar um pouquinho, mas te abençoamos, gostamos do Nelson, mas é o seguinte, depois que você saiu, não entra mais não. Gente, que delícia. Sério? Eu falei isso com a minha filha também. Falei, você tem um lugar especial no meu coração. Mas resolva as suas situações com seu marido e com Jesus. Porque hoje é fácil. Ai, estou com problema. Aí a gente vai lá, não, filhinha, vem cá. Tem um cantinho para você. Lá em casa o quartinho já foi desativado, né, Nelson? Ele falou, olha, Cris, de vez em quando, hoje virou meu escritório, eu falo, não, eu vou ali no quarto da Ana Luiz. Não, quarto de hóspede. Mas é. Nós não liberamos, nós não abençoamos. Os filhos não são nossos, irmãos. Bom, assim diz o Senhor. Precisamos ouvir essa palavra. Amém? O homem se unirá a uma mulher e se tornarão uma carne, uma só carne. E esse lar constituído, alicerçado na rocha que é Jesus. Filhos, vamos falar para os filhos também, né? Normalmente a família tem filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Trazendo para o mundo moderno, é impressionante como que esse entendimento de obediência, de honra, está distorcido também. Esses dias nós estávamos, eu tive um probleminha, tive uma bucite na minha bacia, fomos para o hospital, eu e Nelson. A gente está lá sentado, aí passa por uma fila, entra lá, faz uma, como que chama aquilo? Uma triagem, depois entra na outra fila para poder ser atendido, para fazer a ficha, depois entra na outra fila. Enfim, eu estava na terceira fila, sentada lá, e tinha um senhor chiando de dor, a filha, assim, super impaciente. E a mãe entra na sala do médico, mas com muita educação. Bateu na porta, o médico não atendeu. E a menina, pô, mãe, e não sei o que, não sei o que. Irmãos, eu dei um olhar 44 na menina. Que depois até eu fiquei assim, falei, Cristi. Mas foi tão feio. A mãe estava ali tentando resolver uma situação. Mas a menina falou como se ela fosse a mãe da mãe. Professores, a forma como eles têm tratado os alunos como têm tratado os professores, coisas absurdas. Filho, se você quer ser abençoado e viver muito, honra teu pai, honra tua mãe. Fale menos, escute mais. Seja um servo na sua casa, seja um ajudador na sua casa. Os filhos hoje, muitas vezes, eles tratam os pais como se os pais tivessem muitas obrigações. Existe um conceito de muitos direitos e poucos deveres. Isso aí não é o jeito de Deus. Isso aí não é o padrão de Deus. Deus estabeleceu um jeito. Deus estabeleceu um padrão santo que funciona. Vira para o seu irmão e fala, irmão, pode virar para o seu irmão. O jeito de Deus funciona. Vira para o outro irmão, irmão. Parece que é um jeito meio louco assim. Mas Deus usa as coisas loucas para confundirem as sábias. É o jeito certo, irmãos. É o jeito certo. E eu estava meditando nessa palavra e pensando. Eu me lembro que ali na sexta-feira à tarde eu me sentei para tomar um cafezinho da tarde. Mineiro gosta muito do cafezinho. Eu tenho um mini coador de pano bem pequenininho que eu faço uma canequinha de café. Coloquei a mesa, coloquei as xícaras. Normalmente a minha filha era companheira desse horário. Então atualmente são os anjos do Senhor. Me assentei, já coloquei o pratinho para os Nelsons, né? Que o meu filho chama Nelson também, eles iam chegar mais tarde, mas eu estava ali sozinha. E aí começou a bater aquela coisa, poxa, eu sozinha. Está chegando aí o Dia das Mães, e oh meu Deus, e aquela coisa. De repente, irmãos, vem a presença de Deus. E é como se o Senhor tivesse assentado ali para tomar o café comigo. E aí ele começou a ministrar o meu coração. Ele falou assim, filha, eu quero me assentar à sua mesa. Eu quero me assentar à mesa da sua família. Porque eu chamo vocês para ceiar comigo. E é isso que está incendiando meu coração nesses dias. Sabe por quê? Porque eu venho trazer esse recado da parte de Deus para você. Deixa ele se assentar à sua mesa. E naquele dia ele tratou algo, ele falou, Cristi, quando eu estou, não tem solidão. Eu preencho. Quando eu estou, não tem nada insolúvel não, porque eu sou a solução. Quando eu estou, o amor flui. A alegria flui, a graça flui. Queridos, quando nós chamamos o Senhor para se sentar à nossa mesa, e aí eu volto lá na introdução, quando eu falei sobre propósito, sobre conhecimento de Deus, sobre andar com Deus, sabe por quê? O meu relacionamento individual com Deus vai refletir também dentro da minha casa. E queridos, Ele quer se assentar à nossa mesa. E Ele nos convida para cearmos com Ele, queridos, na mesa dEle. Existe abundância. A cozinha da minha casa não é tão pequenininha, mas naquela hora ela ficou minúscula. O Senhor começou a falar para eu trazer esse recado para vocês. Deixa Ele ser o Senhor, Senhor da sua casa. Construam o lar de vocês na rocha. Porque dessa forma a gente nunca vai precisar voltar para a casa da mamãe, não. Porque a gente vai viver junto na casa do Pai. Como família. Queridos, nesses 25 anos de casados, eu já passei por várias situações. Não pensem. Muitas pessoas acham que os ministros não têm problemas. Que o casamento é perfeito, que os filhos são perfeitos. Por isso que Deus usa o ministro. Ministro é gente dependente de Deus. Passei por muitas situações, época de criança pequena, bebê, noite sem dormir. Eu me lembro que o Nelson, nessa época, ele saía de casa umas 6h30, voltava às 8h, né? Cansado. Nessa época ele trabalhava com loja de couro e carregava couro e corria para lá e fazia para cá. O tempo foi difícil para nós como casal. Mas eu me lembro, às vezes eu tinha aquelas dificuldades, eu falava, eu não vou procurar a mamãe, eu vou procurar o papai. E eu me ajoelhava diante do Senhor. Na época dos filhos ali, adolescentes, pré-adolescentes, quantas vezes eu falei, Deus, eu já não sei mais o que fazer. Já disciplinei, falei, filhinho, estou disciplinando porque eu te amo. Já li a Bíblia com ele, já orei com ele, o negócio agora é chorar aos pés de Jesus. E ali o Senhor trazia sabedoria, trazia graça. E assim tem sido esses anos. O lar construído na rocha. Quando Ele se senta na mesa com a gente. A nossa casa. É um porto seguro. Nós temos vontade de estar em casa, de voltar para casa, de ficar junto. É motivo de alegria, é motivo de bênção. Esse é o jeito de Deus para a nossa casa, para a nossa família. Quando Ele se assenta, Ele restaura a comunhão. E comunhão é algo que nasce no coração de Deus e que é gerado por Deus. É algo inexplicável. Só para ilustrar, nós chegamos ontem. Viemos cedo, de repente chegamos no aeroporto, Nelson, quem será que vai nos buscar? Que nós só conhecemos o pastor Roberto por telefone. Ele falou, um amigo meu, que é muito amigo nosso, indicou vocês. Nós falamos, bom, se o pastor Jesse Ortega indicou, vamos. Mas chegamos, não o conhecíamos. E de repente ele veio todo sorridente. Já entramos no carro e já começamos a conversar. Chegamos em casa, cafezinho, conversar. E comunhão. De onde que vem isso? É do trono. Cheguei aqui hoje na igreja, vi o pastor rapidamente lá ontem. Já nos assentamos ali. Irmã, vamos fazer assim. Me senti em casa. Vem a esposa, já fala algo. Poxa, ela... Eu ainda brinquei, Nelson. Eu vou falar um pouquinho desse texto também. Sabe o que é isso? É o sobrenatural de Deus. Então, quando ele entra na nossa casa, ele se assenta na mesa, ele restaura a comunhão. E não é nada que a gente vai ficar se esforçando. Às vezes a gente quer provocar coisas pela nossa força. Queridos, aquilo que nós não estamos conseguindo, deixa para o Deus do impossível fazer. Não é verdade? Agora, mãe, hoje é o dia das mães, dia lindo, né? Faça um bolinho de vez em quando, para o horário que o pessoal vai chegar na sua casa. Monte uma mesa bonita. Nós precisamos proporcionar momentos e uma atmosfera em que o Senhor possa estar fluindo na nossa casa. Nós precisamos proporcionar uma atmosfera de amor. Esses dias eu encontrei com uma pregadora, se chama Helena Tanuri. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Ela já esteve por aqui? Gente, ela é uma bênção. Ela estava pregando uma conferência de mulheres e nós estávamos ali conversando sobre como Deus tem falado a respeito disso, de despertar as mulheres mesmo para serem mulheres de Deus. E ela estava falando: Cristi, na minha casa, a melhor louça não é para visita. É para os meus filhos e meu marido. As melhores toalhas que eu tenho na minha casa não é para visita. E realmente, sabe aquele prato, aquele copo que a gente guarda lá em cima do armário, que para a gente pegar tem que subir escada? O mais bonito, o mais chique, é para visita. Que vem, às vezes, assim, raramente na nossa casa a gente recebe essa visita. Não é? Qual o problema de quebrar o seu copo de cristal na mão do seu filho? Qual o problema de sujar a sua toalha de linho branca? Porque seu marido deixou cair o café. Tudo isso a traça corrói. Mas esse ambiente de importância, de amor, de comunhão, de bem querer, isto se torna um rastro de Jesus nos corações. Convide ele para se assentar. Quando ele se assenta, ele traz luz. Oh, e a luz dissipa trevas. Ela muda o ambiente. Quando ele se assenta, ele traz tempero. E só abrindo um parênteses aqui, o tempero de vocês aqui é muito bom, irmãos. Todos os lugares que eu fui que tinha comidinha, naquele cheirinho, eu falei, gente, ainda bem que eu vou ficar só 2 dias. Mas Jesus traz tempero. Uma comida sem tempero é ruim. Pode ser um filé. Aqui é a, como vocês falam hoje, entendi que uma carne que para mim é fraldinha, vocês chamam de vazio. Vazio é vazio, né? Mas tudo bem. Vazio sem sal é vazio. Mas Jesus traz o tempero. Jesus preenche o vazio. Quando ele se assenta, ele traz verdade, transparência, sinceridade. Quando Jesus se assenta, as máscaras caem. A gente não tem que ficar escondendo nada de ninguém, não. Porque a gente anda na luz, não é verdade? Quando ele se assenta, ele preenche as lacunas interiores. Sabe qual é o grande problema no relacionamento entre marido e mulher? É um querendo que o outro preencha aquilo que só Jesus pode preencher. Ah, mas você não me dá tanta atenção. Ah, mas você não me dá presente. Ah, mas você olha para mim. Você... É óbvio que existem momentos em que a gente precisa, né, dar uma dica, assim. Olha, eu gosto tanto de flores. Mulher tem essas coisas, né? Chegando o dia das mães. Gente, eu vi um sapato azul com salto assim, com a fivela tal, na loja tal. Achei lindo. Mas eu só vi, viu, gente? Eu tô assim pro meu filho. Tá chegando o dia das mães. Que legal. E como nós tivemos esse convite, ele foi o primeiro a ser consultado. Filho, você se importa se nós somos? Não, mãe, pode ir. Aí nós tivemos o nosso dia das mães na quarta-feira à noite lá em casa. Fizemos jantarzinho com a sogra, com a mãe, foi uma delícia. Mas sabe de uma coisa? Deixa o Senhor entrar nessa mesa. Deixa Ele preencher essa lacuna. Deixa Ele suprir esse vazio. Porque nós somos falhos e nós não temos o poder de satisfazer o outro. Nós podemos ser, sim, instrumentos de Deus na vida um do outro. Um instrumento de alegria, instrumento de amor, instrumento de cura muitas vezes. Mas quem realiza essa obra é Deus. A gente está vivendo o momento agora do ninho esvaziando, né? A filha foi e o filho já fica assim, nós estamos para mudar para a nossa nova casa. Ele fala, olha, não precisa ficar preocupando de arrumar meu quarto, porque eu não vou ficar muito tempo lá, não. Eu falo, obrigado pela notícia. E uma coisa que eu tenho sido muito grata a Deus, que apesar de todas as batalhas que enfrentamos, eu e Nelson, a gente tem o Senhor em primeiro lugar e a gente tem um relacionamento construído no Senhor. Às vezes eu, fim de semana que ficamos, ele hoje tem namorada, então ele fica pouco em casa, trabalha o dia todo, já é um homem formado. Às vezes, no sábado, ali durante o dia, a gente sai, vai comer uma comidinha, vai tomar sorvete. A gente virou namorado agora, né, Nelson? Mas sabe por quê? Porque Jesus é o centro. E só vai ser bom assim, se Jesus continuar sendo o centro.